Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com um cara que é baú mesmo, Alexandre. Caramba, que coisa triste. Tudo bem, galera? E eu apresento aqui o meu amigo Herbert com H. Tudo bem, Herbert? Tudo bem, Ale. Fico até constrangido aqui, porque no meio de tantas celebridades, o livro que eu vou ler é logo o seu para falar. Mas vamos apresentar agora também, participando com a gente, o sempre enigmático Magaren. E também estamos aqui reunidos, graças àquele que roubou minha entrada. Não é bom nem é mal, é o que a gente tem, é o Eric. Pô, eu fui tão criativo na minha entrada. Pois é. Muito bem. Então, como vocês já notaram aí pelo nome do programa, pela postagem e tudo mais, nós estamos aqui para fazer um programa sobre a primeira editora que publicou Homem-Aranha no Brasil, né? Editora Ebal. A gente não vai falar exclusivamente de Homem-Aranha, editora como um todo, né? Em uma coisa que virou uma série sobre editoras, né? Eu convidei aqui o Herbert, né? Que recentemente, a gente vai falar durante o programa, recentemente ele conseguiu algumas edições da Ebal, né? Não entra em detalhe agora, não. E o Alexandre Morgado, que o próprio Herbert comentou, né? É autor de um livro que muito bom aí, que fala sobre várias editoras, né, todas as editoras que já publicaram Marvel no Brasil, né, Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias no Brasil, né, acho que isso. Isso mesmo, bem. Não só da Ebal, mas de todas as outras editoras, né, que foram ao total 40 que publicaram a Marvel no Brasil. Inclusive as que o cara fazia na garagem da casa dele, as que editora que prometia que ia publicar a revista não publicava, né, só pegava o dinheiro, enfim. Bem, então vamos lá. Quer saber pra onde a gente vai, Eric? Pra onde? É pra Minas? Eu também não sei não, pergunta lá no posto Shell. Referências, cara. Eu tinha que fazer essa piada no começo. Posto Shell. Planejado. Eu acho que antes da gente começar, a gente podia fazer um panorama aí, não que eu conheça muito, mas é por isso que a gente chamou principalmente o Alexandre, fazer um panorama do início das publicações no Brasil, né? Porque a Ebal, ela tá ali bem foi a primeira editora significativa a publicar Marvel no Brasil, né? Mas eu acho que seria interessante a gente falar mais ou menos como que isso chegou, né? Todo aquele início ali nos anos 30, 40, mais ou menos, que foi quando esses quadrinhos de super-heróis começaram a vir pro Brasil, né? Editora Brasil América. Pronto, essa foi a minha participação. Tchau, pessoal. LTDA. Ah. Então, Alexandre, se puder. Então, a Marvel chegou no Brasil antes de ser Marvel, na época da Timely, né? Era Timely, sim, Comics. Sim. E se a gente fizer a computação desde quando chegou, foi nos anos 40, precisamente em 1940 mesmo. Foi na época da revista Gibi, né? Que era publicada pelo jornal O Globo. E naquele período eles publicavam o Namor e o Tocha Humana. E um pouco mais pra frente veio o Capitão América pela Cruzeiro, que saía pela editora Cruzeiro, que saía era publicado no Gibi Oguri. Editora Cruzeiro publicava o Gibi Oguri. Então a era Marvel, né, que era a Timely, começou nos anos 40, né? Praticamente junto com a DC aqui no Brasil. A DC chegou um pouquinho antes com o Superman, pelo jornal A Gazeta, né, com o jornal aqui de São Paulo, Gazetinha. Aí depois o Eisen, que é o fundador da Ebal, que tinha uma outra editora, e ele publicava outras revistas e tal, um monte de personagem, e aí ele começou a publicar também o Superman, o Batman, depois, mais pra frente, ele começou a publicar. Só que era aquela coisa, né? Ninguém tinha os direitos de personagem. As editoras compravam as histórias das agências que negociavam com as editoras lá fora. Então, naquela época, não tinha contrato e cada um publicava o que queria publicar. Então, você via o Superman, por exemplo, na Gazeta e via na editora do Eisen, no Gibi Mirim, depois no Gibi, em outras editoras, enfim. O começo foi meio esquisito, assim, porque era publicado qualquer coisa, tanto Marvel, DC, com outros personagens, tipo o Reizinho, sabe, umas coisas menores, assim, e que não tinha muito a ver com super-herói, né? Somente quando a Ebal foi criada em 45 pelo Eisen, que que ele começou a criar uma linha específica de quadrinhos, né? Que aí eles começaram a fazer uma publicação um pouco melhor, assim. E foi na mão dele que veio a Marvel, né? Em 67, a estreia da Marvel Comics mesmo, né? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby iniciaram lá o Quarteto Fantástico, foi aí que a Ebal trouxe. Mas a Marvel mesmo tá no Brasil desde os anos 40, então há muito tempo. Sim. Já, né, no nosso mercado de quadrinhos. É interessante, dois comentários, né? Primeiro que uma coisa que eu acredito que todo mundo que tá no ramo dos quadrinhos já sabe há muito tempo, mas às vezes tem alguém chegando por agora, né? Direto a gente vê no grupo lá da Aracnofan, gente com 14, 15 anos, tal, que tá começando a ler quadrinhos e tal, e às vezes não sabe porque que tem gente que chama de gibi, né? Você mesmo comentou sobre a revista gibi, é, é, né? Que, é, sim. Né? É isso mesmo. Palha de aço virou bombril no Brasil. É, mais ou menos isso daí. É, o gibi virou uma cultura, né? O nome gibi no Brasil, né? Então é gibi, e pegou, acabou pegando. Só quero corrigir, gibizinho, pode continuar. Gibizinho também. Não, mas gibizinho eu sempre achei péssimo, cara. Puta, eu falo, se você lê gibizinho, puta, meu. Gibizinho é fuder, mas tudo bem, né? Mas, gibi, às vezes aparece... Eu acho legal o nome gibi, né? Eu não acho ruim, tem gente que não gosta. Né? Tem alguns profissionais da área mesmo que detesta, assim. Né? Falando, não gosto do termo gibi. Eu acho clássico. Presta, tem que ser action figure, nequinho, desenho, É. Eu sempre escutei gibi, falei gibi e vou continuar como gibi. Quantos vocês têm? Eu tenho tantos gibis. Não tem nada de tantos quadrinhos, tantos cômicos, tantos... É gibi. É, eu acostumei com... Eu cresci ouvindo quadrinhos, né? Então, quando eu ouvi gibi contra... Né? Tipo, é sem contar que é uma herança cultural, né? É interessante você parar pra pensar. Já são aí mais de 70 anos, 75 anos de publicação, desde o gibi mesmo, o gibi número 1 do Globo, eu acho que foi publicado, agora não vou lembrar de cabeça, mas tipo 40, 41, 42, sabe? Absurdo, assim. Quase vai virar centenário daqui a pouco. Sabe? Então, assim, eu acho legal falar gibi, não tem problema nenhum. Gibizinho eu não gosto mesmo, acho besta, né? Gibizinho, porque parece uma coisa... Né? É tipo revistinha, coisa, assim. Né? É tipo revistinha. Ah, você lê revistinha? É. Agora, gibi eu acho legal, né? Porque comics, banda desenhada, historieta, gibi, né? Pra mim, cara. Sim, sim. Inclusive, não, eu falo gibizinho porque quando eu quero provocar, o pessoal fica reclamando dos filmes. Aí eu uso a palavra gibizinho, o pessoal fica bravo, fico feliz. Eu ia comentar que essa revista Gibi, além de Marvel, DC, é como o Alexandre comentou, ela publicava qualquer coisa. Muitas coisas que a gente se acostumou em outras editoras começou nela, por exemplo, as revistas da Disney. Ela publicava Donald, Mickey, muito antes da Editora Abril se popularizar, ser criada em 1950 e até hoje. É, só um comentário que eu ia fazer, que liga mais ou menos com o que o Magalhães está comentando, que eu falei que ia falar duas coisas, né? O gibi era uma coisa, a segunda era que nesse início aí dos quadrinhos no Brasil, a gente tinha vários nomes conhecidos, né? Que, tipo, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, Tevita lá, que foi criar Abril depois, estava todo mundo envolvido aí no início, né? Se eu não estou enganado, o Adolfo Eisen, né? Que foi fundador da Ebal, ele fez uma parceria com o Vitor Civita, né? Lá no início, que futuramente... Então, o Eisen, depois depois que ele montou o Suplemento, que foi a primeira editora dele, que ele publicava o Mirim e outros quadrinhos, com o tempo, depois que ele montou a Ebal, um dos primeiros lançamentos foi em parceria com o Vitor Civita, né? Foi quadrinhos Disney, se não me engano. Eu não vou lembrar qual que é. Isso, por isso que eu falei que ligaria com o que o Magalhães... Desculpa, por isso que eu falei que ligaria com o que o Magalhães comentou. É, ele teve... Ele publicou algumas coisas da Disney, bem no comecinho mesmo. Isso aí é... Né, depois... É aquele Seleções em Quadrinhos, não é? Acho que é. Seleções. O próprio Gibi, ela publicava as tiras de jornal do Donald, do Altélia Ferro. Eu não vou lembrar. As do Mickey, do... É. Não lembro do roteirista, mas quem se importa com o Mickey. Mas era as tiras de jornais. É, ele publicou um comecinho na Ebal, sim. E a Ebal foi uma editora, eu acho que talvez tenha sido a editora mais importante no Brasil, porque ele expandia as suas publicações com diversos gêneros, né? Então, principalmente com quadrinho nacional, ele incentivava isso, ele gostava de publicar isso daí. E ele publicava revistas com homenagem a Getúlio Vargas, sabe? Era bem direcionado para as figuras políticas e as figuras da época, né? Falava sobre a Bíblia, então assim, a Ebal soube distribuir bem os temas, então tinha super-herói, tinha faroeste, tinha quadrinho infantil, tinha quadrinho de, bíblico e tinha quadrinho das pessoas, né, dos figurões da época. Então, e a Ebal, a tiragem era muito alta, né? Então, eles vendiam muito a revista na época. É, a gente tá falando de uma época bem legal, né? Que, na época que vendia bem, assim. Sim, a gente então, quando eles lançaram, por exemplo, a Marvel no Brasil, quando chegou, as edições número zero que você pegava no Post Shell, que foi os primeiros, né, as primeiras revistas, ali vendeu quase 100 mil revistas cada uma, né, a Super X, o Capitão Z e o Álbum Gigante. Então, assim, 100 mil exemplares, três revistas, 300 mil exemplares num mês só, né, de um mês para outro. Hoje esses números são, né, ficam bem abaixo do que uma tiragem, sei lá. A Panini não divulga os números, né? Eu não consegui essa informação para pôr no livro. Mas assim, eu acho que o Homem-Aranha deve vender hoje aí seus 4 mil, 3 mil edições. Sim, deve vender e olha lá. Isso, né? Batman, por exemplo, também. A vantagem de hoje em dia é que eles abriram o leque de publicações, então tem para todos os gostos. Então, assim, tem colecionador que compra só os mensais. Tem aquele que gosta da capa dura. Tem aquele que gosta das coleções históricas. Então, assim, eles vendem várias edições em menores, né, em menores tiragens. Se fosse hoje em dia o mercado assim, pô, a gente tava, né, tava dando pula aí de alegria, mas infelizmente, né, as coisas são assim mesmo. A gente tá comentando aí de uma época pré-videogame, até pré-televisão, dependendo, quer dizer, a Marvel em si não, mas o início da Ebal quase ninguém tinha televisão ali nos anos 50, mais ou menos. A Marvel em si? É, a Marvel começou no time, ali, né? 39. Sim, verdade. E o Alexandre comentou, né, de Capitão Z, Alvo Gigante e Super X, que eram revistas que a Ebal já tinha, né, se eu não estou enganado, e aí ela criou uma série nova, ao invés de criar a revista do Capitão América, do Thor e tal. Porque eles tinham um limite de publicações mensais, assim. Eles não podiam passar, eles não podiam... Eu não sei se era uma lei, não sei, eu não vou saber explicar. Então, eles tinham esses títulos, Super X e o Capitão Z. Tanto é que o Capitão Z da Marvel aí deve ser a quarta ou quinta série, alguma coisa assim. O Álbum Gigante também, a terceira série ou quarta série. Porque eles não podiam colocar tantas revistas, não sei se era... Deve ser coisa de gráfica também. Igual a própria Marvel lá nos Estados Unidos, ela teve isso de... Ela tinha um número... Quando ela começou, quando essa nova Marvel, vamos dizer assim, a do... começou a sair Quarteto Fantástico, ela tinha um número de X de revistas pra publicar. Tanto que pra lançar a revista do Homem-Aranha, a Amazing Spider-Man, a revista do Hulk teve que ir pro espaço. Exatamente. É um problema burocrático mesmo no Brasil, que, né, mas era uma coisa normal. Depois veio o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico saía na estreia. Deve ser a segunda ou terceira série, também não sei. Então o Quarteto Fantástico era estreia. Só o Homem-Aranha e o Demolidor que ganharam revista própria, né? Provavelmente eles acho que cancelaram alguma pra poder colocar o Homem-Aranha e o Demolidor. Também não vou saber dizer se houve isso, mas eu acredito que sim. Cancelaram alguma pra lançar essas duas, né? É, Best, o que você ia comentar? Eu sempre achei, quando eu me deparei com a Ebal, a primeira vez foi por volta do ano 2000, e eu sempre achei estranho esses títulos, né, vamos colocar assim, e como eles iam lançando os personagens ali dentro, né, mas nunca veio pra mim, assim, uma coisa clara de uma explicação, né, claro que agora com o tempo você... vai ouvindo, vocês mesmos vêm dizendo, por exemplo, provavelmente uma questão de tiragem, uma questão da editora, o que é interessante como tudo começa. Começa como um suplemento de jornal, praticamente assim, pai, você compra o jornal e me dá o caderninho ali que tem o herói para eu ler, ou você vai no posto de gasolina, induz aí pro posto para você ganhar um brinde ou para você comprar algo mais barato para você poder levar, né? Como essa indústria... ela engatinhou até chegar nos dias de hoje como é, né? De você ter até um filão que é para bancas convencionais, como não, comic shop só vai sair em tal lugar, porque tem tiragens menores e um público diferenciado. Mas como que isso vai evoluindo com o tempo, né? Ah, sem dúvida. É, e a gente tá falando isso... E hoje o serviço é mais profissional hoje em dia, né? Sim. Você pode ver aí pelos números de editores, tradutores. Hoje as pessoas tomam um cuidado maior. A própria Marvel, hoje em dia no Brasil... A Panini, eu não tenho procuração pra defender, mas eu acho que a Panini faz um trabalho muito bom. Tem alguns probleminhas aqui, outro ali e tal. Só que nunca foi tão profissional como foi no dia de hoje. Então, por exemplo, a Abril publicava Marvel e DC. Eles faziam propaganda de uma editora na outra, né? Você comprava uma revista do Hulk, tinha lá um anúncio para comprar o gibi do Superman, por exemplo. Hoje em dia já não pode fazer isso. Hoje em dia a Panini não pode colocar anúncio da DC no gibi da Marvel e nem da Marvel na DC. Eu acho uma bobagem, mas enfim. Hoje as coisas ficaram mais profissionais, sabe? Hoje tem aquela coisa da Panini Itália de poder fornecer os títulos pro Brasil, porque a própria Panini aqui no Brasil não pode publicar o que eles querem, né? Ah, vamos publicar o Nick Fury do Steranko. Então eles não podem pegar e publicar, tem que ter uma autorização. Olha, fizemos um teste de mercado, os leitores querem, a Panini lá da Itália vai ver se é viável para poder publicar, entendeu? Então assim, isso, tudo bem, é um pouco mais burocrático, vai. Só que ao mesmo tempo é mais profissional. Então assim, desde aquela época do gibi no jornal, que vinha o caderno dentro do jornal, né, e um monte de editora de fundo de quintal, evoluiu para chegar onde nós estamos, né? Então assim, eu acho bacana esse andamento editorial que o Brasil teve, né? Principalmente a Marvel. Porque no livro que eu escrevi, sempre foi uma bagunça, né? De cronologia e várias editoras publicando diversos personagens ao mesmo tempo, fora de ordem. Então, assim, para quem conhecia o universo Marvel, quem conhecia e queria acompanhar as histórias mês a mês, se perdia em alguns pontos, assim, porque algumas histórias não casavam com a outra, né? Então, eu acho legal, assim, e ainda bem que melhorou, né? Não progrediu. Então, eu acho uma coisa bacana. Muita gente acaba tendo uma lembrança melhor da Abril, que a Abril foi importantíssima também, né? Mas é muito mais nostálgica porque cresceu lendo gibi, né? Vamos falar de gibi. Do que necessariamente pelo trabalho em todo, né? Porque a Abril, ela fez o melhor com aquilo que ela tinha, né? E a Panini, igual você tá falando, hoje ela tem esse trabalho mais profissional e tal. Tem esse tato. A Panini, por exemplo, não pode editar uma página de uma história. Coisa que a Abril fazia, né? Editar. Vamos tirar essa página aqui, que essa história, sem essa página ficar melhor. Hoje não, eles não podem fazer isso. Só que quando a Abril começou a fazer, isso é um ponto até legal de falar. Na minha visão, a Abril salvou a Marvel. A editora Abril salvou. Porque quando a Marvel chegou em 67 pela Ebal e a Abril foi publicar em 79, a Abril já era a quarta editora em 12 anos de publicação. Então assim, era a quarta editora das grandes. Então passou pela Ebal, foi pra Block, passou na mão da RGE e caiu na Abril. Falando só das quatro, sem contar JEP, GEA, Trieste, Gorrion, Graúna, todas as que publicaram um pouquinho. Então a editora Abril salvou a Marvel. Isso graças ao Elcio de Carvalho, que é um baita editor, que é o responsável da Mitos, né, que trabalha na produção dos quadrinhos aqui pra Panini, e o JP, que era o tradutor da época, que era o cara que conhecia o universo Marvel porque ele comprava as edições importadas. Então ele sabia as histórias, a sequência. Então todo esse planejamento de alteração, de publica essa e essa aqui não, foi tudo graças ao JP, que conhecia as histórias. Então assim, por um lado, é ruim, hein, você tirar uma página fora. Ah, você pulou uma página, transformou uma história de 22 páginas em 18, tudo bem. Só que se a Abril não tivesse feito isso, eles iam publicar de qualquer forma, do jeito que as antecessoras fizeram. E provavelmente a Marvel seria uma editora mais uma, né, em meio de tantas outras publicadas aqui, né? E eu acho que acabaria tendo um final, né, meio que sem ninguém perceber. E o legal da Abril na época, principalmente do Jota, é que a Abril tinha na mão o Demolidor do Frank Miller, o X-Men do John Byrne, tinha o Warlock do Jim Starlin, aí o Elcio quis publicar a Espada Selvagem de Conan, pegaram os Vingadores do Roy Thomas e o John Buscema. Então assim, a época da Abril foi boa também por causa disso. As histórias daquele período eram, né, as maiores de todos os tempos. Sim. O Demolidor do John Romita Jr. Então assim, eles tinham muitas histórias boas, e com a produção deles, né, aquela cronologia Marvel Abril, né, foi que resgatou os leitores, porque a Espada Selvagem de Conan conseguiu bater seus 100 mil exemplares mensais, né? Então conseguiu um êxito da Ebal lá de trás, né? Porque a Ebal tinha tiragem alta e vendia bem. As pessoas na época compravam mais, né? Não sei se com o tempo, por causa da cultura também, isso foi deixando, né, de comprar. Também tem essa coisa que vocês falaram da internet, dos videogames, televisão. Isso aí influencia também, né? Mas assim, pra fechar da Abril, eu acho que a Abril fez um trabalho muito bom em resgatar os personagens e fazer com que eles tivessem um apelo para os leitores, né? Então assim, graças a Abril, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que a gente tá aqui, né, falando dos personagens que estão sendo publicados pela Panini, né? Então, sim, sim. A Ebal, né, foi ideal para trazer a Abril para, né, para fazer com que as histórias começassem a ter um uma cronologia coesa, e a Panini agora fazendo trabalho, né, de que convém fazer eles agora, um trabalho bacana, enfim. Sim, sim, é isso que eu comentei, né, que a Abril, ela fez o melhor que ela conseguia com aquilo que ela tinha na época, né, ela direcionou ali para crescer, né, as histórias. E um contraponto forte, né, voltando aqui para Ebal, comparando com a Panini, é que hoje é extremamente profissional e tudo mais, mas na época da Ebal, os acordos que o Eisen fez na época foram de boca, né? Principalmente com a Marvel. Pois é, então assim, não tinha um contrato assinado de a gente vai publicar o Homem-Aranha exclusivamente, tal, a gente vai publicar Capitão exclusivamente. Então assim, basicamente ele falou assim, foi com aquela... com uma agência distribuidora da Marvel, né, lá dos Estados Unidos, que ele falou assim, vou publicar, eles, beleza, né? A Marvel era para ter sido publicada um pouco antes aqui no Brasil, mas como eles tiveram um problema na época com a política brasileira, que era uma história bem complicada, com racionamento de papel, e eles quiseram fazer uma lei onde as editoras tinham que publicar uma porcentagem de quadrinhos nacionais. Então, se ele trouxesse a Marvel, ia passar dessa cota que eles tinham, né? Então, a Marvel era pra ter sido publicada, eu acho que 2 anos antes, em 65, 64, por aí. Então, já tinha um certo namoro do pessoal da Ebal com a Marvel. Aí, só em 67, que aí eles conseguiram, essa lei acabou não entrando. Se não me engano, foi ali do Jânio Quadros, eu não lembro, eu acho que foi isso daí, de implantar uma porcentagem pra quadrinho nacional, que era obrigatório, né? Pô, se a editora não quisesse publicar, não publica, entendeu? Acho que isso aí vai de gosto, vai do, né, do seu trato que você tem de custo-benefício, de retorno, enfim. Aí só em 67 que eles conseguiram pegar, e era um contrato só de boca mesmo. Só que a Ebal tinha preferência. Então, assim, a Ebal quer publicar os personagens do desenho animado. Os personagens do desenho animado são aqueles do Posto Shell. O Namor, o Hulk, Capitão, Homem de Ferro e o Thor. Então, a princípio, foram só esses. Então, assim, não tinha contrato, mas eles eram, né, a preferência era da Ebal. Então, assim, o distribuidor já passava direto pra Ebal aqui. E como eles publicaram e vendia muito bem, eles começaram a agregar os outros, que foi o Homem-Aranha, o Quarteto e o Demolidor, né? Então, a Ebal publicou o filé da Marvel, né? Os outros personagens, o Nick Fury, o Doutor Estranho, os X-Men, eles ainda estavam começando, né? Nem nos Estados Unidos fazia tanto sucesso, assim. E foi aí que a Ebal não quis, e por isso que as outras editoras menores desse período começaram a publicar, né? Mas o principal era pra Ebal mesmo. E, sim, é engraçado que, assim, como eu coleciono principalmente o Homem-Aranha, eu sempre tinha ouvido falar de Ebal, Block, RGE, vai, né? E numa época que eu tava fazendo algumas pesquisas lá relacionadas ao X-Men, pra fazer um trabalho junto com o Leonardo, ele me passou lá algumas edições, aí eu comecei a olhar Gap, nem sei se pronuncia Gap ou Jep, né? Mas enfim. Eu sempre falei Jep. Ah. Faz mais sentido, né? Porque é nacional, não faria sentido ser Gap. Jep, aquela GEA e tal. Eu tô assim, que editora é essa? Que é isso que tá acontecendo aqui? Aí quando eu peguei o seu livro pra ler, que eu vi mais editoras ainda, assim, eu já conheci algumas, né? Mas eu vi que, sei lá, eu achei que entre Ebal e Abril tinha umas, sei lá, umas 10. E devia ter umas 30, praticamente. Então, justamente... Falei, foram 40 no total, né? Mas assim, as 40 que eu computo é desde a época da Timely, né? Sim, daquela época. Passando pelo período Atlas, que é entre a Timely e a World, de ficção científica, que fica naquele período antes do Quarteto Fantástico. Se for olhar de trás pra frente... Desculpa, pode falar. Não, só ia comentar que se for da Abril pra cá, mais ou menos, a gente tem basicamente Abril, Mitos, Panini, Saul, Planeta de Agostini, contei 6, e mais umas Metal Pesado. Metal Pesado. Pandora, coisa. Pandora eu falei. Pandora eu comentei. Mas assim, não chega a 10, né? Mas é por aí. É por aí, né? Mais ou menos 10. A Metal, a gente tá falando de Abril pra cá. Se transformou em tudo em quadrinhos, né? Tem uma editora chamada Brain Story que publicou alguma coisa da Epic, né? Hellraiser. Sim, sim. Não é então, assim, do herói, mas é da Marvel, né? Até a própria Globo chegou a publicar alguma coisinha. Editora Globo, Editora Globo. Então, assim, a gente tá falando aqui que da Abril pra cá, mais ou menos, foram umas 10, mais ou menos, né? Ou seja, antes ali tem umas 30 editoras, né? É isso que eu ia comentar. E a maioria nessa época aí Ebal, Block e tal. Tem muita editora que publicou uma revista só, sabe? Uma. Pois é. A Taika. A Taika publicou uma, eu não vou lembrar o título agora, é com material da Atlas. É, Super Aventuras, Aventuras não sei o que, não vou lembrar. Tem uma história chamada Maqueta. É uma bagunça. Tipo, é, por isso que eu te falo, que antigamente era terra de ninguém, né? Hoje sim, é mais isso. Organizado, as coisas são mais... Né? Citando novamente o seu livro lá, ele vai falando das editoras principais, né? E aí quando chega nessa parte dessas editoras menores, você tem página com uma página falando de três editoras praticamente, por causa disso, né? Ela publicou isso, então, isso e acabou. Essa publicou isso e isso e acabou. Essa queria publicar, pegou o dinheiro, não publicou, deu cano e acabou. É lógico que as editoras publicaram mais títulos, né? Mas não era o Marvel. Então, assim, sim, o livro só falou, né, que foi da Marvel. Assim, a editora era era fundada pelo fulano de tal, né? Tal, é o endereço de São Paulo, assim, publicou esse material, não sei o que, acabou. Então, assim, eles publicavam, nem sabia que era da Marvel, né? Dane-se. O distribuidor tinha essas histórias, por que publicar isso aqui, né? Às vezes comprava uma micharia e acaba publicando. Teve uma editora que pegou o Capitão Marvel da Marvel achando que era o da DC e ficou puta depois? É, o da Jep, o Miguel Penteado. Porque ele pegou X-Men, Capitão Marvel e Surfista. Então, assim, o Capitão Marvel já tinha um nome desde os anos 50 aqui no Brasil, porque, né, era o Capitão Marvel da Fawcett, né? Era o Shazam, né? O futuro seria o Shazam. E quando ele comprou, ele falou, nossa, o Capitão Marvel, vou comprar. E quando ele viu, não era o Shazam. Né? Era o Marvel. Era o Capitão Marvel da Marvel. O Marvel, é, o Soldado Kree, né? Então, é por isso que eu tô te falando. É legal isso. É, eu falei com o colecionador do Rio de Janeiro, o livro, que é o Marcos de Moraes, pela Gibimania. Ele é um cara bem conhecido no Rio de Janeiro e tal. E ele falou que na época que a editora Abril publicou aquela Graphic Marvel, A Morte do Capitão Marvel, foi a primeira edição, né? Sim. O Jornal do Rio publicou, eu não lembro o jornal, ele me falou o nome. Publicou lá, a editora Abril traz A Morte do Capitão Marvel em nova série. E eles colocaram uma foto do Shazam do lado. Eu tentei arranjar a imagem desse jornal, mas não consegui, porque eu queria colocar no livro. Porque assim, porra, né? Já tava já nos anos 80, entendeu? Então assim, já não era aquela coisa, né? Então, pra você ver a mentalidade de algumas pessoas que não acompanham o quadrinho. Quem é o Capitão Marvel? Ah, eu sei, o Shazam e tal. E às vezes não era, era o Marvel, né? Então saiu a foto do Shazam, né? Pela Marvel, na Graphic Marvel que ele morre de câncer e tudo mais. Então o mercado brasileiro é legal por causa disso, né? É engraçado por causa disso também. Por causa dessas bagunças editoriais que tinham, né? Hoje em dia, por isso que eu falo, hoje em dia é mais profissional as coisas, né? Sim, Alexandre, você tem todas essas revistas, desde a primeira lançada no Brasil até hoje, da Marvel? Então, da Ebal pra frente, sim. Então quando eu falo, eu tenho todas as revistas da Marvel, é a era Marvel, né? A Marvel Comics ali, do Stan Lee e do Jack Kirby. Pra trás eu não tenho. A Time, Atlas, eu tenho pouquíssimas coisas, assim. Mas da era Marvel mesmo, com a Ebal pra frente, eu consegui zerar. Quase nada, né? Cara, eu tenho bastante. Assim, eu não tenho. Na minha coleção eu não tenho só Marvel, eu tenho de tudo, né? Sim, tenho de sim. Tudo mesmo. Ó, pra falar que eu não. Pra falar aí que eu tenho de tudo, o que eu não tenho, assim, é ao Disney. Eu tenho uma outra coisa do Pato Donald, mas é duas ou três revistas, assim, um especial. Mas de resto eu tenho de tudo, então, né, a minha coleção não é só Marvel. É porque como eu comecei a colecionar Marvel de criança, e eu comecei a guardar as revistas, aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho quase tudo, entendeu? Vou zerar essa porra aqui. E eu fui indo atrás das que faltava, e eu consegui zerar, né? Foi mais um desafio, assim, porque, porra, né, ir atrás de todas as revistas é difícil, né? Você encontrar, tem muita coisa... dos anos 60 mesmo, depois da Ebal ali, essas editoras menores que é difícil você encontrar, né? Não, e principalmente se você pegar esse objetivo hoje, por exemplo, o cara não tem nada e fala, eu vou ter tudo, aí acabou, né? Nunca mais vai ter dinheiro pra comprar mais nada na vida. Por causa do... É difícil, né? Eu comecei a ler em 86, 85. Em 90, 90, comecei a comprar e guardar e cuidar, sabe? Não, vou ser colecionador. Atrás, 25 anos atrás, entendeu? Então, assim, tem 25 anos atrás, tinha menos revista publicada do que hoje em dia. Então, começar hoje vai ser um puta desafio mesmo. É, e eu acho... São mais caras, né? Hoje em dia as pessoas têm mais valor disso aí, sabe? As pessoas Exatamente. Entendem mais. O valor é isso da revista, esse aqui é da Ebal, esse aqui é da Block, não, esse aqui é uma edição assim... Antigamente não, antigamente as pessoas vendiam o número 1 mais caro, o número 1, mas os demais não. Então, por exemplo, se você pegar um álbum gigante do Thor, né, que é a estreia do Homem-Aranha, de repente vale mais que a edição 0, talvez, ou tá ali, vai, entendeu? A edição 0 e a edição 11, que é a estreia do Homem-Aranha, são as mais valiosas dessa coleção, por exemplo. Você quer fazer algum comentário, Magani, sobre essa edição 11 do álbum gigante? Não. Beleza. Ele tá falando isso é porque eu ganhei ela de presente, aí ele ficou chateado. É, uma edição dessa aí, eu até coloco no livro, uma edição boa, eu acho que é uns 400, 500 reais, assim. Ah, Alexandre, pois é, passa. A minha tá razoável. Alexandre, passa. Tem gente que pede mais. Eu consegui a minha bem mais cara do que isso, com muita negociação também, veio do Rio de Janeiro, e aqui até faço um parêntese, eu fiquei sabendo de um gringo que ele parece um rato, que ele sai tentando comprar todas as edições de primeiras aparições, e ele tem mais de 50 edições da Thor 11, e ele fala que quer fazer um museu. E para você disputar, por exemplo, em leilões e arremate com ele, é praticamente impossível. Você oferece 100, 200, ele já vem com 2 mil, e ele já te mata na primeira cartada dele. Conheceram ele pessoalmente agora em Goiânia. Eu tenho uns amigos lá que conversaram com ele e ele fala, vocês não me entendem, eu tenho um outro pensamento sobre isso. Então ele sai caçando todas as primeiras edições e, por exemplo, de Thor 11 ele tem 50. A gente está falando de Thor 11, para quem está ouvindo o programa e às vezes não sabe, né? Porque o Homem-Aranha, a primeira aparição dele no Brasil foi no álbum Gigante, que era a revista do Thor, edição número 11, né? Uhum. Tanto que nem é a primeira edição do Homem-Aranha, é uma revista dele com o Magnus, se não estou enganado, né? Ah, bem genérico. Agosto de 68. Agosto de 68. Exatamente. Foi antes dele ter a primeira história. Eu acho que foi a Amazing Spider-Man 12, 13, sei lá. Eu acho que foi a 28. Não vou lembrar qual edição, deixa eu ver aqui se eu vejo. Vamos falando aí. Eu não lembro a edição exata aqui, mas a primeira vez que a Amazing Fantasy 15 foi publicada, eu acho que não foi nem pela Ebal, porque ela começou pela Amazing Spider-Man. Pois é, então assim, teve Ebal, depois a Block e a RGE, que foi publicar a primeira aparição mesmo do Homem-Aranha, a primeira revista mesmo. Se vocês forem analisar, quando a Abril chegou no número 100 do Capitão América e de Heróis da TV, não sei se vocês lembram, vocês têm essas revistas? Eu tenho. Eles publicaram a primeira história do personagem e uma atual, né? Então, assim, eles publicaram a primeira aventura do Homem de Ferro e uma mais atual. A do Homem de Ferro, ali, era a primeira vez que era publicada no Brasil, a primeira aparição. A do Doutor Estranho, a primeira vez. O Homem-Aranha, eu acho que já tinha sido publicado, e aí não lembro se tinha mais algum personagem. Mas alguns, assim, ali era a primeira vez das histórias. A primeira história foi publicada ali, só. Né? O Capitão América do Filme só foi publicado aqui pela Editora Abril, naquele especial de 40 anos. Sabe, depois de primeira vez. Tanto tempo de atraso. Pois é. Porque quando o Uri começou a publicar o Capitão no Brasil, eles compravam a história da época. Eles não começaram, eu quero a número 1. Então o que tem aí? O Capitão América já tá na edição 40. Então começaram da 40 pra frente. Então eles compravam a história do período, né? Que era já a fase bem pra frente do Jack Kirby. Então, assim, a história do Kirby foi publicada aqui depois de 200 anos, né? As 10 primeiras histórias, até um especial, né? Capitão América, as primeiras histórias. Era coisa inédita no Brasil, né? Então é coisa que acontece no nosso país mesmo. Eu tava olhando aqui, Homem-Aranha 44 da Ebal, que é uma revista de 82, foi a primeira vez que saiu a Amazing Fantasy 15. Então. E sobre, isso daí, cara. E sobre a do álbum Gigante 11, a revista do Homem-Aranha que tem nela é a edição 28 da Amazing. Ameaça 28, Tô vendo aqui. Homem Moldado. 28. Exatamente. Eles não tinham muito essa ideia de sequência de história, né? Depois que as edições mensais, depois que o Homem-Aranha ganhou a edição mensal, que eles publicavam mês a mês, porque elas iam chegando, né? Eles perceberam que era uma sequência. Porque senão. A gente falou de vários editores aqui, mas focando um pouco mais na Ebal aqui, tem algumas curiosidades, né? A Ebal era a primeira, não a primeira, mas ela estava ali no início dessas publicações, né? Então ela fez parte dessas editoras que às vezes traduzia alguns nomes, né? Para ficar um pouco mais familiar para as crianças brasileiras. Mais brasileiro, No próprio Super-Homem, eu acho que a Lois chamou Miriam, né? Durante muito tempo. Acho que só nos anos 80 que ela foi mudar o nome para Lois, né? Tá. Por isso não, nas primeiras duas revistas da Ebal. Era Miriam Lane, né? Miriam Lane. Era Miriam Lane, isso. Né? Miriam Lane, né? Nas duas primeiras revistas da Ebal, na primeira tinha Meia chamada Tia Maria, e na segunda é chamada Tia Marta. Pois é. Aí, se tivesse continuado pois como é. Tia Marta, no encontro pois lá não teria com o Batman, publicado pela Abril, não teria briga. Não é. Você falar, minha tia chama Marta, aí acabava a briga. Nossa, a gente tem a... Ia ser o maior dos crossovers, né? É. Pois é, imagina. A gente tem a Vilma Vespa, que também foi colocada. A Pepper Potts era a Pimentinha. O Red Hogan era Felisberto. Exatamente. Vamos lembrar Felisberto, do Prado, do JJ Jaime. Jaime, né? Dr. Polvo. É, o povo até vai que era tradição, Mas o Pedro Prado foi só nos desenhos animados, né? Sim, está nos desenhos. Isso. Nos quadrinhos era Peter Parker mesmo. Era. É, inclusive, a gente comentou aqui, eu acho que ficou meio no ar, mas... Não, era só lá, foi só a Panini que publicou. É só os outros 30. Eu dei a pausa porque eu sabia que você ia fazer o comentário. Mas a principal motivação, vamos dizer assim, para trazer as revistas da Marvel foi o desenho, né? Que passava os desenhos lá dos anos 60. Tanto que eles começaram por esse... apareceram antes dos quadrinhos. É, sim, tanto que eles escolheram o Capitão América, o Thor, o Hulk, o Pinguço para publicar. Porque... Pinguço é bom. É parte do MCU lá. Porque por causa dos desenhos. Os desenhos fizeram um baita sucesso, né? E isso aí desencadeou os personagens aqui no Brasil mesmo. Até aqueles brinquedos da ATA que saíram na época lá, eles eram do desenho e o do Demolidor, que não tinha desenho, eles não produziram aqui e fizeram do Namor, né? É, então, porque o Namor nessa coleção não tinha. Sim. Eles tiraram o Demolidor fora e colocaram o Namor, né? Pra... É uma visão. Exclusividade do Brasil. Né? Assim, né? É. Mas foi uma visão estratégica, se você for ver, até legal, porque, né? A criança assiste desenho, tem os brinquedos e tem as revistas. Se não tivesse um Namor, falava, pô, mas não, tá e, namoro. E na televisão passava os desenhos da programação, acho que falava que era o super-herói Shell, né? Então já falava, a criança já falava pro pai abastecer o posto da Shell. Então, assim, era tudo interligado. Não, a jogada de marketing que eles fizeram foi excelente, assim. Foi uma baita jogada. E é bem legal isso daí. E a curiosidade aqui sobre esse do Namor, né? Que eles fizeram exclusivamente no Brasil, né, baseado num troféu lá de natação, um negócio assim, que ficou um brinquedo exclusivo do Brasil que vale uma fortuna lá fora, né, porque os colecionadores são doidos com o negócio, só saiu no Brasil, brasileiro, aqui normalmente as coisas são feitas com material não tão resistente e tudo mais, né, que é difícil você conseguir um em bom estado, e o item raro brasileiro. Esses brinquedos, por exemplo, se vocês forem atrás assim, é uma pequena fortuna, assim. Na mão de colecionador mesmo, é um pouco caro. Eu não sei quanto vale, mas você não encontra baratinho, assim, não, sabe? A gente gravou uma vez um programa de action figures, hominhos. Como é que é, Magari? Sim, hominho. Bonequinhos. É hominho. Com o Éder. A gente gravou com o Éder Pegoraro, né, que é famoso nesse ramo aí, e ele comentou sobre essas exclusividades brasileiras. Né? Sim. Outra coisa da Ebal também, que era interessante. Eu esqueço aqui. Que o negócio do Peter ter deixado o tio Ben morrer porque ele era um filho da puta. Na Ebal eles ignoraram isso, porque na primeira edição ele fala que ele tava atrapalhado, tava gravando lá e o cara matou o tio Ben porque ele não chegou a tempo só. Não foi porque ele deixou o ladrão escapar, já que ele não tinha publicado a origem. É, porque na mesa. Quando tava por aí brincando, de Homem-Aranha, eu cheguei atrasado e meu tio morreu. Eu sou um bosta. Eu não lembro desse detalhe, eu preciso dar uma olhada lá. No Brasil, o engano durou muito mais, porque lá nos Estados Unidos, o que o Magali tá falando é que na Amazing 15 ele deixa o ladrão escapar, porque, trabalho é seu aí, policial, não tem nada a ver com isso, não. E aí, quando tem a Amazing Spider-Man número 1, ele não fala isso, ele só comenta que, eu tava ocupado e meu tio morreu. Então o Stan Lee meio que omitiu essa parte do Homem-Aranha ter deixado o ladrão escapar. E se no Brasil a Amazing 15 foi publicado só em 1982... Só lá que o povo ficou sabendo, né? O pessoal deve ter reclamado, falando que tava descaracterizando o herói deles, que ele nunca tinha deixado o ladrão escapar. Eles faziam essas alterações para as histórias terem sentido aqui, né? É aquilo que eu te falei, agora tem que ter uma coerência, né? Então é isso daí. Sim, a gente grava. É normal. A gente grava os Trip View aqui no site. A gente tá lendo as histórias desde o começo até... O objetivo do pessoal é chegar até assistente. O meu é chegar até lá pelo número 400, 450 mais ou menos. Aí eu pulo fora. Mas o problema é que a gente vê isso. A gente compara com as originais. Muita coisa era alterada. Abril chegava a redesenhar quadrinho pra... Ah, o Aranha machucou o braço na edição anterior, mas a gente pulou a edição anterior. Então desenha o braço dele aí de novo e já estamos aí. Sim, sim. Se parar pra pensar, é um trabalho de... São bizarras, né? Se parar pra pensar, é um trabalho de edição muito bem feito até, né? Porque você tem que se preocupar com o que foi publicado, o que não foi, o que você publicou alterando 2 anos atrás, pra agora ser coerente com o que você tinha falado lá, é bem... Não, sim. Só o JP conseguia fazer isso porque ele é lunático, por isso que ele conseguiu fazer. É uma outra ele coisa. Ele mesmo me falou. Ele falou, cara, eu tinha um método de fazer isso daí que eu acho que ninguém conseguiria. Aí ele tem razão mesmo. Concordo, eu falei, cara, concordo. Uma outra coisa que é muito característica da Ebal, qualquer revista da Ebal que você pegar que tem uma sessão de cartas, você vai reparar isso. É que os editores não tinham muita paciência para responder carta. Não, nenhuma. A criançada mandava o desenho e falava: olha, eu fiz um desenho no Homem-Aranha, o que vocês acharam? Ó, nós não gostamos. Tudo demais. Quem sabe daqui uns 10 anos você consiga. Sabe? E essa criança era ninguém menos que Humberto Ramos. Humberto Ramos. E o pior. Eu acho que todos esses caras que ficam na internet falando que a Panini publica papel jornal, que tá esperando capa dura, deve ser esses caras aí que escreviam as cartinhas. Não, e o pior é que respondia como se fosse os heróis, não era? Era a Ebal que fazia isso ou era a RGE? Era a RGE que fazia isso. Ah, verdade. Porque os personagens, é. Seria pior ainda. Junho, né? Porque a RGE tratava os quadrinhos como uma coisa bem juvenil mesmo, né? Sim, sim. A RGE. Então, assim, era bem juvenil. E algumas histórias, assim, o mundo... de super-herói, tudo bem, até na época, né, até destinado mais pra criançada e tal, porque as histórias adultas, as histórias mais sérias começaram a surgir um pouco depois, só que com o tempo eles foram mudando isso daí, sabe, história com drogas, história sobre, sabe, quando morria alguém, as histórias foram ficando, com o passar do tempo, mais adulta, né, meu, não queria nem saber, sabe, eles publicavam de qualquer forma e era muito infantil, até o jeito, os balõezinhos, você não dá pra ler uma história da RGE, não dá pra ler, é ruim. A RGE, ela reduzia mais ainda, né, ela simplificava pro caramba. Assim. É ruim, eles faziam um quadrinho só, uma página inteira, né, eles pegavam um quadrinho e aumentava, assim, sim, já ficava aqueles pixels, sabe, você via, assim, era muito ruim. Era muito ruim. E a legenda dos personagens, os diálogos eram ruins também. O trabalho da RGE foi um trabalho bem porco, assim. Só que o da Block mesmo. O da Block, eles chutaram o pau da barraca, né? Na minha opinião, lógico, né? Então o da Abril teve um cuidado mais apurado, né? Pra fazer os... Né? O Wolverine tinha gíria, o Thor falava como um deus, né? Então tinha uns detalhes nos personagens... Por isso que você se identificava também ali, né? Então era uma leitura melhor. Tanto é que fez sucesso, né, Abril? É engraçado Abril, você falar isso. É interessante você fazer esse comentário. Porque igual o Magarin comentou aí, né? A gente faz os Trip Views Classic, que a gente pega todas as edições que já saíram do Homem-Aranha e vai comentando uma a uma, cronologicamente, independente se saiu no Brasil ou não, né? A gente começou lá em 1962 com a Amazing Fantasy, atualmente tá em 82, na verdade, 83. A gente começou em 2012. Sim, sim, sim. E atualmente a gente tá na serviço dos anos 80 já, né? Já vai aí uns 5 anos de programa. E para fazer isso, tudo que saiu no Brasil, a gente até tenta ler na revista que a gente tem, né? E na Ebal é muito melhor de se ler as histórias, mesmo que seja preto e branco e tudo mais, do que numa revista da Block, na RGE, que você lê e você fala assim, caramba, o personagem não fala assim, sabe? Ele o Homem-Aranha não falaria essas palavras aqui. Sim, ele não é dessa cor. A Ebal tinha um trabalho editorial bem feito, isso aí ele tem que reconhecer, né? A Ebal, foi a Ebal a primeira editora a publicar, sabe? O trabalho é bem feito, a revista é bem feita, mesmo sendo em preto e branco, tem gente que não gosta, né? Mas é o que dava, né? Na época era o que tinha. Mas o preto e branco daquela época, sim, mas o preto e branco daquela época valorizava muito o traço dos desenhistas daquele período. Então, o Steve Ditko, o John Romita, o John Buscema, eles ficam bonitos no preto e branco, sabe? Não fica feio, sabe? Imagina o Humberto Ramos no preto e branco. Já é uma bosta colorida, imagina o preto e branco. Imagina, né? Você não ia conseguir entender o desenho. Preto e branco? Então, assim, preto e branco é legal, é aí que você vê quem é desenhista mesmo. Então, assim, eu gosto muito do trabalho da Ebal. Gosto muito, né? Apesar que, assim, tiveram alguns problemas. Os editores eram mal educados, né? Só faltava mandar os leitores lá e se fuder, né? Tio, você sabe... Se fuder, né? Tio, você sabe. A sua mãe deve ter gostado, nós não. Sabe umas coisas assim? Os desenhos? Pô, cara. Se fosse eu. Né? Não, pô, né? Era curto e grosso. Vai ler. Né? Mas o trabalho tio, você sabe se o... foi muito bom. Era tipo assim, tio, você sabe se o Duende Verde vai voltar, né? Fala, não, não sei, pergunta pra sua avó, sabe? Era tipo essa resposta assim, eu sou, caramba, o que é isso? O que o cara tá fazendo com a criança? Eles eram muito grossos. Eu não sei se era o Otto que respondia isso daí, né? O Otto Assunção. É, não sei se vocês conhecem o Otto Assunção. Ele começou a trabalhar na Ebal, ele foi editor da revista Mad, né? Ele é um cara de nome no mercado. Acho que ele achava que tava editando, tava respondendo as cartas da Mad. É. E pra, eu tenho ele no Facebook. Se você segue o Otto, ele escreve uns posts lá. Você fala, meu, esse Otto é doidão. Mas é doidão no mundo dele, né? Então, provavelmente foi ele que respondia aquelas cartas lá. Ou algumas foi ele que. Era a resposta dele, né? Ainda bem que naquela época lá eu ainda não tinha nascido e não passei por isso. Você tá falando de traço preto e branco, é legal. Menos quando o pessoal confunde, sei lá, um leão com um macaco, um urso com um jacaré. O que você tá falando, Magari? Não, não vou citar nenhum presente na gravação. Eu acho que teve um programa, não teve, que a gente confundiu lá. A gente viu pela cara pálida. Eu nem lembro mais o que era. Você? O urso, eu falei que era um. Era a história do Kraven, que ele tava um. Tinha um urso, você falou que era um macaco. É tudo bicho. Tá, claro. Fundamental. A Ebal foi fundamental pra. Começar a era Marvel no Brasil, acho que não teve editora melhor pra começar, porque eles tinham cuidado de editorial, sabe? As revistas eram bonitas. Tanto que se você comprar as edições em cores, Capitão América em cores, ou o próprio Homem-Aranha em cores, a qualidade era muito boa, sabe? Muito boa. Então, não tem uma. Era tão boa que uma das edições em cores, o Eisen mandou pro Stan Lee. Quer dizer, mandou pra Marvel, né? Mandou lá pra Marvel e o Stan Lee, que era o editor-chefe na época. E ele ligou pro Eisen sugerindo que a Ebal publicasse os gibis da Marvel aqui no Brasil. Porque ele queria daquele jeito. Ele falou, cara, eu nunca vi uma revista tão bem feita como essa. E assim, Capitão América em cores é muito bem feita mesmo. Aquela capa mais dura. Não é essas capas duras da Ebal de hoje em dia. É uma capa cartão, assim. E as cores eram vivas, é um gibi bonito, sabe? Uma revista bonita, assim. E o Stan Lee queria que eles publicassem os gibis da Marvel no Brasil. Só que, assim, era um sistema tão doido que ele nem quis aceitar isso aí, porque a tiragem da Marvel era bem maior que a da Ebal, né? O número de títulos eram bem maiores. E, assim, eles iam ficar mandando de navio pra lá, como que ia ser? Eu acho que ia ser um trabalho muito difícil para a Ebal fazer, né? Fazer toda a tiragem, mandar para os Estados Unidos no mês seguinte, faz toda a tiragem, sendo que eles já tinham as coisas deles aqui, e o Eisen recusou. Mas essa história é verdadeira. O próprio Stan Lee ligou pro Eisen e falou que queria que fizesse os gibis aqui no Brasil. Imagina. Eu acho que é melhor, sabe? Eu acho que é um puta prêmio isso aí, sabe? O senhor chefe ligar, e eu o Stan Lee, né? Eu acho que é uma baita satisfação, assim, né? Baita orgulho, eu acho bem legal isso daí. Não, com certeza. E sendo o Stan Lee, eu não duvido nada que tenha sido no meio da noite, assim, ele acordou, ligou, e aí, vamos lá. Todo mundo pulando, igual ele fazia com os desenhistas dele. Ainda mais quando foi os horários, né? Acho que ele ligou. É. É, só pra dar uma contextualizada de quais revistas que saíram aqui focadas mais no Homem-Aranha, né, no Brasil. A gente teve o álbum Gigante 11, que a gente já comentou, que foi o número 11, né, onde estreou o Homem-Aranha. E depois o Homem-Aranha ganhou uma revista mensal, que é essa preto e branco que a gente está falando, que foram 70 edições, né, 39 até janeiro de 75. E, ou seja, teve coisa pra caramba publicada. E era tão interessante o tempo entre a publicação dos Estados Unidos aqui era curto, de certa forma, né? Foi ficando curto com o tempo, que na edição 56 o Brasil alcançou mais ou menos os Estados Unidos, né? Ficou, acho, com um mês de diferença, mais ou menos. E aí, como teve esse problema, a gente teve aí umas quatro edições, eu acho que foi só republicação de coisa antiga, né? Pra dar uma afastada. Era chamado de História em Reprise. Isso. E também algumas coisas que não tinham sido publicadas. Umas histórias tipo a do lagarto que eles tinham pulado. Eu não sei se tem histórias inéditas ali. Eu acho que não. Tem a do Lagarto, eles não chegaram a publicar. Eles publicaram também. Aproveitaram. É. Eles deram umas puladinhas numa história ou outra e eles aproveitaram pra publicar nesse período de... Vamos deixar o pessoal se afastar um pouco, porque... É, faltou é interessante a Amazing... Isso, né? Faltou a Amazing 21 e 22, que só veio na Block. Ah, então. É, eu falo disso no livro, é. Eles pularam, sim, não sei qual motivo. É interessante olhar e ver isso, né? Que, assim, foi... praticamente colado com os Estados Unidos, né? A revista saiu lá, eles traduziram em um mês e lançaram no outro. Ah, e vamos lembrar que era anos 70. As revistas, sim, tinham que vir por navio, por avião, por pombo-correio, por sei lá com o diabo. Pombo-correio, também. E a gente teve algumas histórias conhecidas, né, publicadas aí. Na 54, tem a morte da Gwen, né? Ah, ele publicou a número 70... Foi a história que o Harry virou duende. Ou seja, sim, tudo antes disso. Não, essa é a do duende mesmo. A primeira vez que ele virou duende verde. Foi o Homem-Aranha 70, que foi a última, né? A 63 tem o Justiceiro. É, o 63 aparece o Justiceiro. Que era chamado de Vingador, né? Sim. Tem então, a volta assim, do Marco, teve... tem o casamento da tia May com Octopus. A gente teve várias edições que todos conhecem hoje ainda, né? Então... É, tem toda aquela fase, eu acho, da tabuleta do tempo lá também, que é conhecida. Tudo antes. A própria história do... Uma dessas histórias puladas que eu falei, que só foi publicada nesse período de vamos deixar o pessoal se afastar, foi a do Se Esse Foi o Meu Destino lá. Ah, e, sim. A Rebel tinha pulado e depois publicou lá mais pra frente. É, além das 70 edições mensais do Homem-Aranha, quatro almanacs, o Homem-Aranha, né, um por ano, 71, 72, 73, 74, que o Se Esse For Meu Destino lá tá no primeiro, inclusive, também as oito edições do Homem-Aranha em cores aí, que saíram de mais ou menos de janeiro de 74 a janeiro de 75, né. É triste que essas edições em cores são as Marvel Team-Ups. É, Team-Up. Isso. Em geral, são um pouco fracas, né, mas... Você encontra, não da Ibal, mas existem pessoas que complementaram essas coleções. Você encontra a Team Up como fosse a 9 a 10, e também a da 1 a 70, da 71 a 75, completando um pouco dos arcos, mas não de forma oficial, né? Meio que como fosse uma facsímile ou algo desse tipo. Então, eu ia fazer um comentário sobre isso, que assim... Eu sempre achei meio absurdo a pessoa pegar uma edição, por exemplo, sei lá, a 53 da Ebal, o cara baixa o scan na internet, imprime, vende e cobra R$100 na edição, sabe? Você, caramba, tipo, é um facsímile que o cara imprimiu no canto ali e tal. Mas, enfim, sempre achei estranho isso. Mas a primeira vez que eu vi uma pessoa, tá certo, é errado ainda porque ele não tem autorização para fazer isso, mas eu vi a pessoa publicando como se fosse sequencial, né? Ebal 71, 72, 73. Eu fiquei curioso para ver se era mais ou menos a mesma aparência da época, né? Porque eu achei interessante essa continuação homenageando a editora, né? Continua sendo errado, né? Mas... Quem tá fazendo aí é o pessoal lá do Rio de Janeiro. Não sei se é o pessoal da confraria. Não é o pessoal da confraria. É o pessoal que frequenta aquela praça, que é a praça dos colecionadores ali. Eles chamam até de gibimania, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a pesquisar a respeito para ver qual que era a origem. Eles publicaram, acho que mais tá, até a edição 75 ou 76, assim. E é bem parecido com a Ibal, o logo, aquela caixa que fica no canto da revista, né? Com o rosto do Homem-Aranha e tal. Uma homenagem que eles fazem, porque eles fazem uma tiragem baixa, né? E, cara, é aquela coisa. Sei lá, eu não sei se eu acho ruim ou não. Porque mais pra quem é colecionador mesmo, aquele cara que é mais pirado, às vezes o cara faz pra ele mesmo, sabe? Sim, sim. E nem é pra ganhar uma grana, porque ele faz uma tiragem ali, tem umas pessoas certas que compram, né? Tem um colecionador, não vou lembrar o sobrenome dele. É, o Charles, eu tô vendo o sobrenome dele aqui. Izumi, deve ser? Izumi. Esse cara aí. É o japonês lá. Meu amigo, conheci ele. Ele compra. Ele tem aí a 71, sim. Então assim, tá o Homem-Aranha no papel higiênico e compra. Então ele é fanático mesmo pelo Homem-Aranha. E esse daí eu sei que ele comprou. Participou, eu conversei com ele, ele até falou que ele comprou, achou as edições bem legais, é bem parecido com o da Ibal. Então assim, é mais pra ele, é um cara que gosta, né? Que gosta muito, assim. Eu até pensei em comprar, mas eu falei, deixa pra lá, porque eu acho que não tem muito a ver, assim, né? Porque não é oficial, enfim. É, então, eu acho bacana, né? O que eu quis dizer foi isso, assim, o pessoal que pega as edições que existiram, né, as edições dentro da 70 e imprime, vende cara, tal, eu acho meio estranho, mas eu achei interessante quando eu vi essas que dão a sequência, né? Você comentou, né, que como a Ebal, ela escolheu alguns personagens, outras editoras foram pegando aí, mas enfim, além dessas edições que a gente comentou aqui agora, né, que são as principais do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele aparece em revistas de outros personagens também, né? A gente está falando aqui exclusivamente das revistas que possuem o Homem-Aranha no título, né? É, o Eric, em 83 ainda teve aquelas histórias baseadas nas séries de TV, três edições. É, exatamente. Eu quis comprar isso um monte de vezes, mas eu nunca acho as três completas. Aí, sempre que eu acho só uma, eu fico assim, não vou comprar não, porque depois eu vou achar as três mais barato. Eu achei as três. Na próxima já compra. É, pois é, eu tenho que fazer isso, porque tá ficando mais caro as coisas de mal. Esse que é o problema. Eu tô conseguindo mais ou menos agora dar uma ajeitada na minha vida financeira, vamos dizer assim, em alguns pontos, né? E então eu devo voltar a comprar um pouco mais de coisa antiga. Mas assim, eu deveria focar mais em Ebal, porque eu não tenho quase nada, eu tenho 4 edições de Ebal, é praticamente nada. E porque a cada dia que passa vai ficando mais caro, né? São as mais antigas. Esse já levou 50 então edições do Albo Gigante 11, né? Eu acho uma loucura isso aí, porque eu já vi o pessoal falar dele, né? Que ele tá comprando tudo, assim. Sim, pois isso é. Isso aí, eu acho estranho. Inclusive, no dia do lançamento do livro, lá no Guia dos Quadrinhos, alguém me disse, sabe aquele gringo? Ele tá por aqui, ó, ele tá comprando tudo aí. E tem umas pessoas que se ofendem, né? Tipo, tá levando nossos gibis embora. Porra, não sei o quê. É, sei lá. Se você entra num leilão, dá 100, o cara dá 2 mil, é difícil competir mesmo. É complicado, né? E o pior é que, assim, ok, álbum Gigante 11 é uma vantagem pra mim, porque já me economizo uma grana, mas as outras que eu tenho são da mensal, é 19, 22 e 38. É totalmente aleatório ali no meio, entendeu? Então, vai demorar um pouquinho aí. É, o esquema é tentar comprar uma ou duas por mês, né? Sim. Tá comprando duas, tentar achar uma edição mais barato, né, no Mercado Livre, não sei. Às vezes você encontra uma edição mais baratinha, assim, e montando, né? É, o Ebert tem um comentário aí, né, Ebert? Eu fiz uma loucura, né? Eu conheci já colecionava Homem-Aranha há muitos anos, conheci a Ebal na época que eu trabalhava como operador de telemarketing no centro de São Paulo, e eu lembro que tinha até uma banca de jornal na Praça da República, tinha um senhor lá, e foi a primeira vez que eu vi uma edição da Ebal. Eu sempre pensei... O nome dele é Diego. Diego? Eu nem lembrava mais. Ele parecia o Alan Moore, não é? Isso. É. E eu lembro que era as mil e umas leituras. Eu comprei muito gibi com ele. E essa banca, muito depois gibi. Da reforma da praça, nunca mais eu reencontrei. Nem sei se existe mais. Não existe mais. Porque a prefeitura, não sei se foi o Kassab ou a Marta, eles proibiram bancas que não fosse de revistas mensais, revistas de jornais. Uhum. Então essas bancas de sebo, eles proibiram. Então todas as bancas que tinha no centro da cidade de São Paulo, que era sebo, eles proibiram, né? Esses prefeitos de merda aí. Proibiram. Então, assim, um monte de banca legal, que você ia lá pra comprar uma revista, você não tem mais, né? Não tem mais. Mas você tem... Você vê gente drogada lá. Tem, mendigo, né? Um monte de criança no farol, tem. Triste. O problema é a banca de jornal vender gibi antigo. Entendeu? Pois é. Ah, é isso daí, cara. E aí foi lá onde eu conheci a Ebal. E eu tentei comprar. Ele falou assim, olha, eu tenho a edição número 1 do Homem-Aranha aqui, você quer... Meu, era o meu salário do mês. Eu falei, não, deixa pro próximo. E depois, quando chegou no próximo, já não tinha mais. Então, eu nunca mais tive a possibilidade de comprar. Então, eu sempre pesquisava, leilões no WhatsApp, Facebook, Mercado Livre, mas nunca dava certo. Até que, aí, depois eu conheci o Charles, e uma das coisas que ele me falou assim, Ebert, às vezes é melhor você guardar o dinheiro e comprar a coleção fechada que você consegue negociar. Porque uma edição, mesmo que seja aleatória, você vai pagar 30, 40, 50. Antigamente você comprava na feira, né, como tinha revistas vendendo na feira, ninguém dava nada. Eu lembro quando o moleque, na época, final da década de 90... E a gente ia comparar, tinha as revistas provavelmente da Block, eu nem lembro se era, provavelmente era, com uma, tipo, uma coloração terrível, e eu preferia pegar da Abril, que era mais bonitinha, né? Não dava valor para aquilo ali que tava ali na banca. Provavelmente tinha Ebal também, e ali o pessoal se desfazia. A questão de meses atrás, eu comecei a negociar com um cara do Rio de Janeiro, que foi por uma, na verdade, eu conheci ele, não conheço pessoalmente, conheço só pela internet. Eu tava participando de um arremate do Toro 11, e aí eu dei um lance e perdi. Ele entrou em contato comigo por e-mail e falou: olha, eu vendo a minha pelo lance que você deu. Isso na época devia ter sido uns R$500. E depois disso a gente começou a conversar. Então com ele eu fui pegando todas as edições, né? Peguei primeiro as em cores, depois peguei o final dos almanacs que eu precisava, comprei as da RGE, e aí foi quando eu comprei as da Ibal. Eu fechei 70 edições de uma vez e recebi a questão de 15 dias, não deu nem tempo de, vamos colocar, degustar, porque a minha coleção fica na casa da minha mãe, não aonde eu moro hoje, que eu ainda estou criando espaço para cá. Então elas estão lá, e eu recebi agora recentemente as da Block. Então, as edições regulares com título próprio de Homem-Aranha, editadas no Brasil, da Ebal para até a Panini, eu tenho. Exceto Homem-Aranha Kids, que eu não sei se eu vou atrás. Mas todas as outras eu consegui. Eu consegui fechar. É. Mas é uma coisa meio complicada, porque o mercado valorizou muito. Então, é difícil você pegar com qualidade. Tem muito leilão no Facebook, WhatsApp, tem muito. Às vezes aparece uma coisa ou outra, mas assim, é num valor muito caro. Então, nesse caso, eu até comentei no grupo do Facebook e também no WhatsApp, eu preferi pegar as edições fechadas e graças a Deus... Mas vale mais a pena mesmo. Um tempo atrás, eu quase peguei a primeira série do Batman e do Superman, Debal. Quase peguei assim. Eu queria ter pego, porque de um amigo, o Carlos, do Sebo Torres, ele negocia muito a revista, e ele fala que o que vale mesmo, mais a pena, é você pegar o lote completo, porque pegando uma, você paga bem mais, e, né, e fica aquela coisa de caçar, fica muito tempo atrás. Eu acho que é uma boa mesmo, pra quem quer encontrar a pessoa que tenha isso, né, e queira vender, né, o lote, assim. Porque são 70 números, né, é difícil alguém ter completo isso daí. É muita coisa, realmente é complicado. É muita coisa, sim. É interessante, pegando um gancho disso aí que o Ebert comentou, é que, agora há pouco eu comentei, né, que a pessoa começando agora é quase impossível conseguir muita coisa e tal, e ele completou, né, de uma vez só, e pegou 70 da Ebal. E eu imagino que você não foi morar embaixo da ponte por causa disso, né? Não, pode ser que eu vá no futuro, marcando casamento, se mudando há pouco tempo, pode ser que daqui a pouco eu seja desalojado de casa, mas não... Na verdade, você tem que fazer uma pesquisa de campo, verificar quanto que a edição está saindo. Porque às vezes você vai com muita sede e não é aquilo lá, está super valorizado. Por exemplo, eu lembro de uma edição que foi o crossover do Super-Homem com Homem-Aranha, a americana, a edição americana. Eu lembro que eu estava participando de um leilão no Facebook e eu já estava para dar, tinha dado já um lance, de certa forma, até alto. E aí um amigo meu entrou em contato comigo, até o Charles, entrou em contato comigo e falou: para agora, porque o valor que você está pagando sai mais caro do que você comprar fora no eBay e mandar trazer para cá. Falou: não dá mais lance nenhum. E foi batata, eu não dei, ultrapassaram o meu lance, ele entrou em contato comigo e falou: Ebert, eu estou para pegar umas edições, você quer essa? Quero. Eu paguei muito mais em conta com ele, que estava importando outras coisas, do que no leilão que estava acontecendo naquela época no Facebook. Então, assim, dá para você fazer? Dá. Mas você tem que ter foco, tem que colocar o pé no chão. Às vezes, você tem que ver quais são as oportunidades que aparecem. Como, por exemplo, às vezes aparece picada. Vira e mexe, aparece no celular. Olha, edição tal, R$50, edição tal, R$30. Mas toda picotada. E às vezes quando aparece, por exemplo, uma pessoa querendo vender o lote inteiro, às vezes é mais fácil você negociar, você parcelar, você fazer algum tipo de troca, de permuta. Mas assim, é o meio que hoje, acho que graças à Panini, a variedade que a Panini dá, e até mesmo por causa dos filmes e tudo, como o mercado meio que inflacionou, muita gente está colocando à venda, muita gente está procurando esse tipo de coisa. Então, isso que às vezes estava engavetado, que a pessoa falava assim, acho que não vale nada. Hoje, assim, eu vou oferecer, vamos ver quanto que eu ganho nisso. Às vezes o cara pede muito pouco, e aí você até desconfia. Ou às vezes o cara pensa que ele está com uma edição raríssima na mão dele, e às vezes não está. Outra coisa, você não vai encontrar, por exemplo, da Ibal, as 70 edições naquele primor de estado, sabe? Estado de banca, estado de lançamento. É impossível. Né, tinha muita gente que tinha mania de colocar o nome, bater carimbo, colocar data, colocar fita, sabe? Então, coloria, né? Preto e branco, a revista. Sabe? Não tem como. Às vezes você tem que falar assim, ok, eu tenho, respira fundo e fala. Se um dia aparecer algo que dê para fazer uma troca, ótimo. Mas se não, por mim, por exemplo, eu me sinto satisfeito de ter as edições, elas estão ali. Por exemplo, a Ebal 1 minha do Homem-Aranha, vejo que tá comido um pedaço da capa, prante de rato, ou algo desse tipo, colado a uma outra de alguma forma. Mas ok, tipo, um dia, quem sabe, se aparecer uma edição boa, pode ser que eu faça a troca, mas se não, ela tá lá, é legível, tem as marcas do tempo, né? Gosto muito dessa questão de historiador. Não, a minha coleção é assim também. Eu tenho algumas edições que estão mais ou menos. Tem alguém que coloca um símbolo na capa, um selo, assina. É normal, é difícil mesmo você encontrar. É, eu comentei aqui, falei meio brincando, mas é uma coisa séria que Ebal era uma edição preta e branca, né? Então é extremamente comum você ter edições coloridas, né? Porque era criança pegava, coloria uma coisa ou outra e tal. E, inclusive, só de curiosidade, tem uma revista que a gente comentou no Trip View Classic muitos anos atrás, que tinha um lagarto, acho que o Magari vai lembrar disso. E na última página tem um balão do Dr. Connors com a esposa e o filho e tal, dando tchau para o Homem-Aranha. Só que na edição original americana, o balão está em branco e o recordatório Stan Lee fala assim, escreva você qual é a mensagem que eles estão mandando para o Homem-Aranha e tal. Então, assim, deve ser extremamente raro você conseguir nos Estados Unidos essa edição sem nada escrito, né? Pois é. Todo mundo pegar e escrever. Então, e assim, até no livro, o Alexandre cita, por exemplo, da Ebal, que tudo é preto e branco, mas a Super X era preto, branco e verde por causa do Hulk, né? É. Então ela tinha, por exemplo, tinha esse diferencial Hulk. Nesse caso. É. Mas assim, eu não sei só, te explicar só por que né? Isso, cara. Só. Aí ele tinha uma árvore do lado, a árvore não era pintada de verde, era só ele. Aí na hora que eles pararam com isso, falaram, tá, vamos publicar tudo colorido mesmo, já era. Aí o Hulk ficou cinza. Agora falando do colecionismo em si, tava falando que o pessoal cobra os valores, que hoje em dia tem muito arremate. Isso devido muito à nossa tecnologia também, né? Porque antes ninguém tinha acesso a nada, assim. Então, assim, o Guia dos Quadrinhos, por exemplo, é uma puta ferramenta que ajudou, né, aos colecionadores a descobrirem o que foi publicado no Brasil. Então, você entra lá, você descobre as revistas e tudo mais. Então, as informações chegam. Então, assim, há 10 anos atrás, ninguém nem imaginava, né? Não que ninguém imaginava, mas não era moda o álbum Gigante 11. Que é mais valorizado porque muita gente conhece isso daí. Você entende o que eu quero dizer? Antigamente, ninguém falava muito disso. E hoje em dia é mais, né, é mais comum você falar dessas edições mais raras, né? Então, por isso que o pessoal aí, né, cobra um valor alto, que agora muitas pessoas sabem disso daí. O que era uma coisa meio, não, essa aqui é rara por causa disso, hoje em dia, né, todo mundo sabe. É, hoje em dia tem até podcast de fundo de quintal falando sobre editora, né? Tipo, nossa. Mas, cara, com esse alto elogio ao contrário, eu acho que dá pra gente fechar o assunto de bola, né? É bom a gente fechar? É bom a gente fechar. Então, assim, em resumo, né, só para fazer uma consideração final, a Ebal, ela costuma ser muito negligenciada, vamos dizer assim, não negligenciada, mas às vezes desvalorizada pelos colecionadores, porque é muito antigo, é preto e branco, não sei o quê, eu vou pagar R$40 na edição porque é preto e branco, mas graças à Ebal que a gente tem isso que a gente tem hoje aqui, né? A Ebal, ela preparou muito bem um caminho pro... Não, pegando aí, né, pra Marvel como um todo. Só que coisa, quem não é um colecionador daquele que, eu quero ter tudo, você pode ter as histórias que a Ebal publicou em edições mais baratas. Então, por exemplo, se você pegar a Teia do Aranha, você encontra da Abril, você paga aí bem menos e as histórias estão todas ali, né? Você pega essas bibliotecas históricas da Panini, que são mais baratos, e aí compila aí a fase inteira do Dítico, por exemplo. Então, para quem quer só ler, você dá para acompanhar outros meios. Agora, quem quer ter essas histórias do período, as revistas, né? Aí sim. Sim, com certeza. É. Então, assim, foi uma editora muito importante, né? A gente escolheu começar por ela, esses programas sobre as editoras, justamente por ser a primeira e por toda essa importância que ela teve, né? Então, é isso, né? Só queria... A ideia desse programa é meio que uma homenagem à Ebal e meio que também a levar quem está ouvindo a conhecer um pouco mais da editora, porque acaba ficando muito, principalmente para quem começou recentemente, tal, usar muita coisa, tal, fica como uma editora meio assim, ah, foi uma editora antiga, né, que publicou. Mas, na verdade, ela teve toda essa importância. E além de editora, tem o nome do Adolfo Eisen, que, sem dúvida, é um dos maiores nomes do mercado de quadrinhos de todos os tempos, né? De todos os tempos. Ele foi um cara que fez acontecer no Brasil, né? Ele foi para os Estados Unidos, trouxe de lá o suprimento. É, investiu aqui, sabe, batalhou para ter a própria editora, teve a primeira e acabou não dando muito certo por um monte de problema, fundou a Ebal em 45, né, e assim ele levou nas costas os quadrinhos aqui no Brasil. Ele foi um cara assim sensacional nesse meio, né? Então, entre os maiores editores brasileiros, assim, sem dúvida ele está por tudo que ele fez, assim, né? Ele não gostava muito de quadrinhos, pelo que as pessoas me falaram, ele não gostava, não lia, não gostava de ler. Ele não, será que era ele que respondia? Sabe, assim. Será que era ele que respondia as cartas? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque ele dizia que ele era uma pessoa bem, bem simples, assim, né? Uma pessoa bem educada. Eu não acho que ele ia esculhambar. Ah, tá, assim, então. Menos mal. E, assim, ele era mais um homem de negócios, né? Então ele ficava com gráfica, negociava com artista brasileiro, com distribuição. Então eu acho que ele cuidava mais dessa parte, assim. Mas ele, sem dúvida, foi um cara importante, porque ele foi um dos responsáveis de montar o mercado de quadrinhos no Brasil, né? Então o nome dele vai estar nesse... Tanto é que eu começo o livro falando dele, né? Se alguém deve alguma coisa pra alguém aqui, esse alguém é o Adolfo Eisen, porque ele que fez acontecer. Exatamente. E aproveitando que você já tá falando, Alexandre, e comentou do livro, pra quem quiser falar um pouco mais do livro, como encontrar ele e tal, pro pessoal que tá ouvindo. Então, o livro conta a história da Marvel no Brasil, desde os anos 40, quando era Timely, passando por todos os períodos até a Panini. Então o livro vai mais ou menos até o começo de 2017, né? Até o começo desse ano, assim, do que aconteceu nesse período. Aí tem depoimento de diversos editores, o próprio Elcio, o JP que eu citei, o Leandro Luigi, que foi editor na Abril e da Globo, que é o editor agora da Devir. Tem depoimento do Sérgio Figueiredo, da Abril, do Marcelo Alencar, do editor Abril, do Marcos Moretti, depoimento do pessoal da RGE, o Mário Amidem, o Felipe Ferreira, o Ota fala do Pedro Debal. E tem a opinião do Roberto Guedes, que é um cara fã do Homem-Aranha, que escreve para Mundo dos Super-Heróis, para a revista. Tem a opinião do Manuel de Souza, editor da Mundo também. Do pessoal do Pipoca Nanquim, o Daniel Lopes, o Alexandre Calari. Então o livro é bem recheado com diversas informações, com depoimento, contando esses 70 e poucos anos da Marvel no Brasil. Entra na Comics, na loja Comics aqui de São Paulo, e na Gibiteria também, que tá vendendo. E o primeiro lote meio que esgotou, eu não tenho mais aqui. Se encontrar, encontra só nessas duas lojas. Então pela Comics, na época, pelo site. Quando eu descobri do livro, foi justamente enquanto estava tendo o Festival do Guia dos Quadrinhos. Aí um colega meu, que é aqui de Minas Gerais, ele mandou uma foto, né, no Facebook, falando, olha o livro e tal. Aí eu comentei lá na hora, eu acho que, não sei se era uma foto sua, se era dele, mas eu comentei lá, compra pra mim, traz aqui, por favor, porque tava lançando lá. Aí eu fui no festival praticamente só pra pegar o livro. Eu fui lá, dei uma passadinha. Foi só pra pegar o livro? Eu fui lá, dei uma passadinha, cumprimentei algumas pessoas que eu conhecia, alguns estandes, fui direto lá na Alexandre, peguei o livro e logo depois já saí. Pegou lá no dia? Oi? Caramba, peguei no dia, peguei no dia. Ah, legal, legal, cara. Deu um branco aqui. Porque ele é mais um conhecido do que um amigo. Me deu um branco aqui no nome dele agora. Mandou até no WhatsApp. André Ornelas. É o André Ornelas. É o André Ornelas ou não? Isso. Eu vi aqui, eu lembro que ele comprou. Ele comprou dois. Tem depoimento dele no livro também, né? Na verdade, foi até engraçado quando eu abri o livro. Eu falei, Desculpa, eu te interrompi. Você estava falando aí. Não, foi engraçado. Foi até engraçado quando eu abri o livro, porque tinha seus agradecimentos, né? Agradeço a fulano, ciclano, beltrano, tal. E foi difícil ter alguém que eu nunca tinha conversado sobre. Então, eu tô assim, olha, eu conheço esse cara aqui. A maioria ali é tudo pessoal do Facebook, né? Porque depois que eu comecei a fazer de quadrinho, aí você acaba pegando amizade com um monte de gente, né? E foi engraçado. Muitos deles me ajudaram com alguma outra coisa, assim, sabe? Com alguma informação, com alguma coisa mais específica, e aí acabou entrando nos agradecimentos, né? Ah, legal. Porque no Facebook todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe, assim, né? Principalmente com quadrinhos, né? Então, ainda mais com os programas que existem, podcast, essas coisas todas, leilão, você acaba conhecendo mesmo. Herbert, você quer fazer algum comentário de alguma coisa pra fechar? Não, só o que vocês falaram mesmo, Caibal, todo esse tipo de colecionador que quer ter tudo, eu não pago um zilhão nas revistas, por exemplo, o pessoal faz, mas se aparecer alguma com preço acessível e minha carteira esteja disponível na época, na hora, Não tem como, nós tirando isso. É bom ter pelo menos um dinossauro como... Como fala? Registro histórico mesmo. É. Não for querer comprar a coleção toda. Eu encaro essas revistas como um documento histórico, assim, pra mim, sabe? Principalmente essas revistas antigas. E se você pega aquelas editoras menores, a Minami Cunha, Roval, eu tenho essas revistas, pra mim aquilo não tem preço, sabe? Porque é um documento, você vê, tem revista lá que é muito mal feita, assim. A tradução é ruim demais, só que eu não vendo, tá lá, né? São revistas que têm 40 anos, sabe? Já tá aí, né? Tanto tempo, passou de mão em mão e tá na minha coleção. Então eu encaro essas revistas como um documento histórico mesmo, né? De um período que, né, que não existe mais e que, né, fez parte da vida, assim, dos colecionadores e dos leitores, né? Eu acho bacana. Muito bom. Bom, então, como eu tinha comentado, né? A gente deve ter outros programas sobre outras editoras do futuro. E também lembrando que o Tweepcast é um programa do site aracnofan.com.br, né? Ele sai todo final de mês. E nas outras semanas do mês a gente tem, né? Toda quarta-feira, Tweepview Classic, falando das revistas clássicas, Tweepview nas sextas-feiras, falando das atuais e algumas outras coisas, né? E além disso, o site tem outras postagens, né? Não só podcast. O grupo no Facebook, fanpage e etc. E também lembrando que a gente tem o Padrim, que é a forma que você tem, se você quiser ajudar o site, pode colaborar lá, tem um monte de valores lá, eu não entendi de internet, mas se você entrar lá no aracnofan.com.br/padrim, tem um texto gigante lá que o Eric fez. Na verdade é padrim.com.br/aracnofan. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas vai, como é o Eric que vai fazer o post, vai estar aí no post aí embaixo, o link, é só clicar e já ajuda. Se você não quiser ajudar, não tiver grana, tiver guardando para comprar com a revista da Ebal, você pode compartilhar os posts também. Ajudando, compartilhando, já é uma ajuda. Muito mais do que bem-vindo. Por um momento eu achei que o Magai ia fazer igual os editores da Ebal e falar assim, se você não quiser ajudar também, vai. Sabe, eu achei que era isso que eu ia falar, mas não. Isso que o Magari falou, né? Assim, o Padrim é uma das formas de ajuda, porque a gente tem os custos para deixar o site no ar, né? Mas não é a única, né? Nem a principal. Então, compartilhem os programas, os posts que vocês virem e tudo mais, que já ajuda bastante também. Obrigado mais uma vez aí, Alexandre, Ebert, por aceitar o convite de participar. Obrigado pelo convite, conversar com tantas feras aí de quadrinhos. Pô, louco, bicho. Que falam que tem o Homem-Aranha aí como seta, né? Como partida. Pô, é uma grande honra. Que isso. Muito bem. Então, até a próxima. Até. Até mais.